3152, chame Recife 2085 1245. Vamos lá, Recife 2085 2543, vamos na sequência. Solo Salvador and Portugal 024 send 11 request push and done. The push report your taxi. Yeah, Portugal 024. Your please to push back at startup, come ready for taxi, Portugal 024. Clear for push and done, I call for taxi, Portugal 024. 5556, desça para 2000 pés, ajuste na 091, no autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000 pés, no 091, reportará estabilizado no ILS. Ground approach call 024 requesting. Clear to taxi report on OD short runway 10 for tower 11895. India, OD short runway 10 and when ready 11895 approach call 024. Trip 5556, torre 1, 9, 8, decimal 95. Isso, 2895 Golf Tango Hotel. Fui LS, visual campo de aviação. Sente o 556, está autorizado o pouso, cheque trem 100 graus 89. Vai reportar o trem 5556. Ciente, o Golf Tango Bravo, isso? Golf Tango Hotel. Perdão, Golf Tango Hotel, aguardo um instantinho para o reboque. Baixar travado, 5556. Livre pouso, 100 graus, 89. Livre pouso, 56. Estou aguardando. Salvador, muito boa noite, é Porsche com Zero, tudo fora, próximo open point runway 10, ready for departure. Portugal 024, you are clear to line up and wait. Clear to line up and wait, runway 10, Porsche com Zero, tudo fora. Solo aos 35, autorizado direita, pode manter minha escuta, chama para ingresso na Juliette. Ok, mantenha sua escuta, chamará para ingresso na Juliette. Tá na posição 5, não é isso? Positivo, estou aqui na posição 5, senhor. Ok, após o táxi da aeronave da Trip e sua cauda, será autorizado seu reboque, ok? Obrigado, Zé. Portugal, clear for takeoff, wind is 100 degrees, 12 knots. we've got the call from 110 Airport, Schmoke 024. Portão 1. Venda portão 1 de 5-6. Portugal 084 airborne at 37, call 120.8. 1208 airborne, call 024, thank you. Portugal 024, radar contact to the Patrick, Lima maintain flight level 370, moment departure. And Lima maintain level 370, moment departure, Portugal 024. Tango Hotel, agora está liberado o reboque da posição 5 do pátio 1 até o pátio 3. Mantenha minha escuta, reporte ao tempo. Positivo, obrigado, senhor. Go ahead. Okay, any chance from that position that extends Jibit? Set by. Thank you. Portugal 024, clear GPT position. In Portugal 024, direct GPT position. Portugal 024, contact Recife Center 126.85, Swanable 125.45. Okay, 12685 or 12545, report down, 024, thank you. Gol 1896, 2000 pés, ajuste na 011, livre das restrições, reporte estabilizado. 2000 pés, 1901, livre das restrições, está mais estabilizado, gol 12118. Salvador, é o Tango Mike Bravo, na posição 612 do Pátio 3. Chegou o Tango Hotel para a posição 612 do Pátio 3, confirmando. Tanto na utilização para reboque, para a posição 5 do Pátio 1. Qual a matrícula da aeronave? Tango Mike Bravo. Ok, vai parar uma aeronave da Gol que está em reboque, assim que ela parar, inicia o seu, ok? Ok, obrigado. O Mike Bravo vai para que posição no Pátio 1? Posição 5. No Pátio 1, é isso? Positivo, senhor. Ok. Controle Salvador, aqui é o Golf Tango Hotel, aeronave na posição 546, considere pátio livre. Ok, gente. Cono 816, torre 118, 295. 295, Cono 816. Bom dia, agora 8 no meia, passou esse ano baixar de trabalho. 8 no meia, livre pouso, 100 graus, 109, pista 10. Autorizado pouso, agora 8 no meia. Meia, solo aos 5-3, direito, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém a escuta. Direito, Alfa, chame antes da Juliette, bom, 8 no meio. Para Scan 3520, a sua identificação chega da mar e desça para nível 050. Mike Bravo, aguarde, você é posição. Dano 10, dano 8, dano 8. Agora estou autorizado, até o 5. Tango 3520, desça para 2000 pés, ajuste no 091, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta atualizada. Ativo para 2000 pés, resultado 091, está autorizado. É, pode fazer o final do IS, Cristiano? Autorizado após ITAP, Serra Vitor 366, reposta estabilizado. Ativo após ITAP, Serra Vitor 366, chama estabilizado, TAN 3520. TAM 3520, desça para 2500 pés. Descida para 2500 pés, TAM 3520. No ILS tem um campo à vista, o TAM 3520. TAM 3520, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 118.95, a torre TAM 3520. Topo. Torre Salvador, bom dia. Tan 3520, tá VLS, visual com o campo, a 3 milhas e meia do Sierra Vitor 372. E quem seja, pode ter checado o final, 3520. Foi, Mara. Agora 3 milhas e meia da cabeceira, baixado e travado, TAN 3520. Livre pouso, 100 graus, 109, 3520. Tá autorizado pouso na cabeceira 10, TAN 3520. Solo 12, direita, táxi na minha escuta, Alfa e Juliette, portão 3. Aqui o táxi na sua escuta, Alfa, Juliette, portão 3, 3520.